Conversas Aleatórias. Emissão 98 de Conversas Aleatórias, gravado, editado e publicado no domingo 28 de dezembro de 2014, é, portanto, a última emissão inserida no 2014º ano depois de Cristo. Por falar em Cristo, Joaquim Pereira está aqui ao meu lado. Então, sim, senhor, são Cristos as consequências deste mundo em que vivemos, que todos E as crescem. portas que abriram Abreu, Abreu não ia acabar assim. é o Abreu dos É, Santos. o Abreu da Calmeu. No outro dia Muito passei. boa tarde a Ah, boa todos. tarde, pois claro. No outro dia passei na agência das Abreu, estava lá uma pessoa a trabalhar, nenhum cliente, e o homem a chorar, coitadinho, já pensava no suicídio. A noite de Natal foi boa, muitos envelopes, isso é o que interessa. O resto não interessa. Se houve envelopes, com dinheiro lá dentro. Envelopes nenhuns, mas já são muitos, muitos natais e como por consequência já nada é novo, antes pelo contrário, já tudo é velho, é Natal. Velho, velho, está a ficar 2014, que acaba daqui a poucos dias, na quarta-feira é o seu último dia. Ao longo deste ano, falámos no Conversas Aleatórias, primeiro a três, para ver com três locutores, depois com dois, deixámos várias coisas, até falámos sobre as praxes, para que é que servem as praxes, as relações com menores, o que há no Porto para oferecer, a guerra, o estatuto dos artistas em Portugal. O que é que nós não faríamos hoje se não existisse o 25 de Abril? Falámos sobre a saída da Troika em maio e junho. Falámos, até fomos ao Gomes Freire da Andrade e à comparação com o Ramalhantes. Pronto, muita coisa. E logo no início, na primeira emissão deste ano, a 5 de janeiro de 2014, eu, Joaquim e Carlos Bonaparte deixámos aqui. Eu, Nuno Miguel, caso não saiba o meu nome. Antes era Nuno Badalhoco, agora mudou para Nuno Miguel por causa do Natal, que não se pode dizer essas coisas. Natal não se pode brincar. E nós deixamos aqui algumas perguntas para 2014 e na altura comentámos que quando chegar ao fim do ano vamos ver como é que isto evoluiu. Ora, não nos esquecemos disso. E hoje, no último domingo de 2014, vamos responder às perguntas que fizemos no primeiro domingo de 2014 e que cada um deixou a sua previsão, comentário. Vamos ver como é que sucedeu. Dá autorização, Joaquim Pereira? Por favor, Por favor. pode entrar. Bom trabalho, bom trabalho. Então vamos lá começar. A primeira era logo, e estamos a seguir por ordem cronológica já a que seguimos na altura. A economia portuguesa vai continuar a recuperar? Vai, profundo. Não, já está, pronto, já começámos mal. Já está o Joaquim Pereira nos seus exageros. Até parece que este ano foi um ano Foi do fim do mundo. muito bom. Foi muito bom. Então o que é que foi muito mal? Ora, diga lá. O que vale é que eu sei nadar. Estou à tona d'água, estou-me quase a engolir a água toda. Ah, bem, tá. O que é certo é que a taxa de desemprego já sabemos que desce, mas não quer dizer que haja mais pessoas empregadas. Há mais pessoas a Desce. emigrar, mais pessoas a deixarem de constar nos centros de emprego porque deixaram de ter o subsídio e tal e tal. Mas eu, Não metam isso e vejam a que número chegássemos. no pouco que vejo, há empresas a evoluir e há maior, não é maior facilidade, é menor dificuldade em arranjar emprego. Nos últimos meses, creio eu que tem sido assim. Portanto, se recuperou, recuperou. Se a maior parte das pessoas, como se ouve aqui o Joaquim Pereira ao lado a dizer, se estão contentes com isso, não. Mas que recuperou, para mim é um facto que os números mostram que. Eu que já para aí há 10 anos que não sou aumentado, E já entramos no mercado e tudo, o mercado é que sou quer. aumentado, sim senhor, nos impostos. Por consequência, eu ganho hoje menos, quase metade do que devia estar a ganhar. Portanto, estamos a progredir. A segunda pergunta era o que vai acontecer na saída da Troika, isto como agora falei, em junho, se não me engano. Eu botei aqui em maio, já não sei se foi em maio, foi em junho, mas foi a meio do ano. O que aconteceu? As políticas de cortes continuaram e de aperto, isto já tínhamos comentado na altura, foram-se embora bancos. Foram-se embora, não foram totalmente, eles vão aparecendo cá, a piscar o olho e tal, a controlar, está tudo no sítio. Mas de vez em quando, desculpa lá, aparecem assim uns rodapés e assim umas notícias que eles a dizer que ainda se tem de fazer mais estes cortes e mais não sei o quê. Então a Troika ainda não está cá? Não sei lá quem é que manda lá de fora essa coisa para o coelho. Eles lá fora dão as indicações do que se deve. Indicações ou ordens? Tem. Indicações é uma coisa, agora ordens. E então, o que é que eu estava a dizer? Ah, o Banco Central Europeu foi embora, a Comissão Europeia foi embora, o Fundo Monetário Internacional foi embora, mas como se esperava, as políticas de retenção e da já famosa austeridade mantêm-se com o governo somente nacional. Nem estava à espera de outro. Desculpa, atalho-lhe depois. Eu, com as minhas negações negativas, uma coisa é certa. Uma pessoa, estamos numa época natalícia, e olha-se, realmente, parece que estamos na idade do ouro. É só gente a gastar, gente a gastar, gente a gastar. Não, não dá para entender. Ah, não? Então, como é que surgiu a crise dos anos 80? Já quando surgiu cá, mais uma vez, a Troika, no ainda do tempo Mário Soares, 83, 85, se não me engano. Porquê? Porque as pessoas começaram a gastar do que não tinham. E agora aconteceu a mesma coisa e daqui a 20 ou 30 anos vamos ser o mesmo cenário. Mas isso sou eu a dizer mal dos portuguesinhos, que já sei que a culpa é do governo. Os direitos dos trabalhadores. Outra pergunta, a terceira. Os direitos dos trabalhadores vão continuar a ser cortados? Isso já vimos que sim. Mas, e antes que os comece já a mandar vir. Eu já falei sobre isto aqui e vou voltar a falar. Estes mesmos trabalhadores que se queixam dos direitos e tal, que tal se lembrassem-se de trabalhar a sério, no dia a dia, se lembrarem que no contrato que assinam também tem, quando há contrato, também têm deveres. Esses que cumprem tudo, ou seja, 99% dos casos cumprem as coisas, se exigem mais direitos, se acham que os merecem, se acham que é injustos, à vontade. Mas sabemos que a maioria do portuguesinho, pegando a palavra sua, a expressão sua, sabemos que a maioria do portuguesinho quer direitos, mas é o que eu digo, trabalhar é para o teto. Porque eles não vão para o trabalho, eles vão para o emprego. E se fossem, acontece que quando vão emigrar, aí eles vão para o trabalho. Porque é que não fazem a mesma coisa? Mas lá está o virar da página. Os patrões também são os grandes vigaristas porque não cumprem com as obrigações deles. São todos uns vigaristas. Eu isto de direitos trabalhadores fez-me lembrar uma conversa, uma notícia recente, sobre se vai haver reposição ou não dos feriados a partir de 2015. Os quatro cortaram. 2015? 2016. Não sei se já foi oficial. Os quatro que cortaram, primeiro Sim. os dois históricos e depois os dois Isso também é uma anedótica, se calhar. religiosos. Não, para mim a anedota é sempre que se eu fosse o Passos Coelho ou outro ministro qualquer que perguntassem isso. Os feriados vão ser repostos e tal? E vão, sim senhor. As pessoas deixam de fazer folgas no dia 24 e 26 de dezembro, no dia 31 de dezembro e 2 de janeiro, porque já sabemos, esta, na semana que passou e a próxima, quantos portugueses é que foram trabalhar na quarta-feira e na sexta? E quantos portugueses é que vão trabalhar no dia 31 e dia 2? Onde é que está escrito que isso são feriados? Quer dizer, querem os feriados, não sei o quê, mas nos dias que não são feriados não vão São trabalhar. pontes, São, é ponto não, é baixo, tolerância de ponto. é ponto É que não é baixo, só na função pública. é, É, o maior parte dos trabalhadores, 24, e 26, até não se digo trabalham. mais, é mais no privado do que na função Não, pública. não é bem assim. Ai, não. Não, na função pública praticamente toda a gente para. Agora, nos privados também há muitas que 24, 26, 31 e 2 passam a ser feriados. Não Isto são, é uma mas consequência, aí não se queixam. muito antiga que eu reparo ao longo dos anos. As pessoas que estão nas grandes cidades são todos emigrantes. Emigrantes ou imigrantes, conforme queiram. Porque foram fulaninhos que vieram das aldeias e, por conseguinte, vão passar estas datas festivas à respectiva terra. Ora, isso não dá para ir de manhã e vir à noite. É para ir quase uma semana ou duas, sem meter férias. Sim, é verdade. E aqueles que não vão para lado nenhum, mas aproveitam, ficam Claro, logo quase 2 semanas sem trabalhar seguidas, vou na a olhar para o teto. onda, Pois. vou na A onda onda. é ainda para aí pequenininho, quando ia ser o Mundial já não vai ser. O número 4, a pergunta: a contestação social vai aumentar? Eu lembro que aqui, talvez embalado, não sei se se lembra há pouco mais de um ano, houve aquelas cenas de violência à porta da Assembleia com os Sei, polícias, entre polícia, e polícias com polícias, e aquilo foi a sei. sério, e eu estava a ver aquilo a crescer quando mete a autoridade. E eu lembro que na altura disse que ao longo de 2014 estava a ver a coisa a piorar, mas o ano acabou e eu não sei dizer. Sereninho, O povo é sereninho. sereno, o povo é só Lá fumaça. tinha, ele tinha razão nisso. O povo tem sido sereno e eu, se perguntasse, eu não sabia responder uma grande manifestação que houvesse mesmo por lei que as pessoas andassem para a frente. Tem que ser assim, Os não me lembro. mamões, não tendo coisa para ir buscar, não estão para estar a fomentar as maltas. porque a malta o que precisa é que atilhem o rastilho para depois irem. Mas os que estão seguros, estão porreirinhos, não têm necessidade disso. Na quinta pergunta, aqui, vertente política. Acredita numa negociação, num acordo entre PSD, CDS e PS? Já sabemos que não houve. Na altura não apareceu esta pergunta, mas no PS nem sequer a governação, a liderança continua a ser a mesma, com algum no Bloco de Esquerda. Mas já na altura comentámos que entre os três não ia haver bloco central entre PS, CDS e PS. Até há um boxe simulado entre CDS e PSD. Não, isso é bloco à direita. Aqui estás a falar num bloco de Pois. esquerda e direita. Se bem que, eu no outro dia ouvi na televisão ou na rádio, e com razão, o bloco central é no fundo juntar, tirarmos o CDS daqui, não é preciso, juntamos o PS e o PSD, os dois partidos com mais apoiantes em Portugal, e é, se bem que o PS, de coisa esquerda, tem apresentado poucas, mas É fingir. juntamos um partido ideologicamente, historicamente de esquerda, e um PSD de direita, partidos opostos. O que é que vamos fazer? Vamos uni-los. Não parece que isso seja muito lógico. Quando há ideias tão distintas e juntarem os dois no mesmo, num bloco central tão conhecido. Ia dizer alguma coisa? E, na prática, É tudo a mesma coisa. eles dizem-se esquerda e direita e ponto, mas o povinho é que está feito Está feito o que é isso? Está feito. para o mal. Está feito para o mal. Perceberam? Pergunta número 6. Eleições. Eu hoje, desculpem, mas estas coisas. Pergunta número 6. Eleições antecipadas. Eu lembro que respondi que sim. E errei. Acho que você e o Carlos disseram que não. Acertaram. Se bem que soubesse eleições antecipadas. Para já, houve eleições antecipadas. Ah, eu acertei. Houve eleições antecipadas no PS. No Foram às PS, primárias. logo ali se vê a pouca vergonha que isto é. De quê? Dentro do mesmo partido? Andarem ali à guerra. Se eles andam à guerra dentro do mesmo partido. Isso não é uma questão de guerra, é uma questão de ter chegado às eleições europeias e, apesar de terem ganhado, porque ganharam, não obtiveram a diferença, os resultados que pensavam, que queriam ter nas percentagens nas eleições europeias. Depois aparece o António Costa a dizer: eu avanço. Veremos quando houver novas Eleições. eleições. O Costa ganha. Agora, o caminho da política europeia face à crise, na verdade, não mudou muito. Se bem que. E isto é uma notícia já muito recente, nos últimos dias, podia ser aqui notícia da semana para o nosso programa. Na Grécia, o Syriza, o já famoso Syriza, deve assumir o poder e com, pela primeira vez, disseram eles, com medidas anti-austeridade. Ou seja, vamos ter um governo na Europa, e logo num dos países mais afetados pela denominada crise, um governo que vai apresentar medidas que não são de austeridade. E eu pergunto. Nós todos estamos aqui para ver como é que vai ser. É a primeira vez, Eu vamos ver como é que vai ser. também estou à espera. Agora, no meio dos gregos, o que eu pergunto é onde é que está a cabecinha daquela gente, que nós falamos portugueses, onde é que está a cabecinha, o juizinho daquela gente para se Portugueses, controlarem? gregos, italianos. Ai, Ai. até me dá dor. Ai. Mas, em relação à pergunta, o caminho da política europeia face à crise, de hoje para um ano atrás, não há grandes diferenças. É cortar, é cortar, é cortar. A crise quase que havia no Reino Unido quando a Escócia crescia independente. Outra coisa. Isto é a pergunta, já que é 8. Novos passos para um novo compromisso global no ambiente. Bom, isto há um ano dissemos que o Isso é uma protocolo de. telenovela que se vai estender por muitos anos. Há quantos anos já falam nisso? O protocolo de Quioto já foi há 2 décadas, lá quando é que foi, e sabemos que quantas e quantas vezes não é cumprido. Antes, pelo contrário. Daí até chegar. Torna-se cada vez mais urgente e acho que cada vez mais dirigentes têm noção de. O problema É são as os mamões, indústrias. pagando as palavras do Joaquim Pereira há bocado, os grandes industriais, os mamões, que As não dá grandes jeito. indústrias e os grandes negócios que não deixam que isso realmente aconteça. Não, mas há uma palavra. Deixo aqui uma palavra aqui para os governantes, para os responsáveis de cada país que têm noção, vão tendo a noção crescente de que é necessário. Ter atenções aos céus, às produções de dióxido de carbono e arredores, mas quando nós falamos cá que quem manda é a banca, cá que aqui quem manda são os industriais, as grandes empresas. É uma regra muito antiga. Quando os grandes mandam, e o Cristo foi morto porquê? Porque veio lutar contra os grandes. Está feito, não? Isso é o exemplo número um que eu dou, que não há hipótese. Uma pessoa que tente lutar contra a maré é arrumado se não for morto. A pergunta número 9 é algo interessante e acho que é preocupante, e não sei se quantas pessoas é que têm reparado nisso. Há cerca de um ano, no início deste ano, nós perguntamos se as convulsões nos países muçulmanos, ou seja, as agitações quase diárias que iam surgindo lá, se iam ter consequências na Europa. E nós, ah, não, não, não, eles Ai, estão não. longe e tal. Ora, hoje, nós, ainda por cima eu, que ainda há poucos dias tive conversa com um familiar meu que vive em Londres e que esteve cá, já não está cá, já partiu ontem, mas por estes dias esteve cá, ele contou que ele sai de casa, anda duas paragens no metro. Parece que chegou a um país árabe. Aquilo é só amarelos por todo lado, de maneira de dizer. E deparou-se com aquele cenário que ficou conhecido, até nas televisões e tal, de um homem, acho que foram dois muçulmanos, que viram um homem na rua com a farda do exército britânico e chegaram lá, mataram o homem, cortaram-lhe a cabeça e chamaram as televisões a mostrar a cabeça, a dizer: nós matamos este homem porque ele não é das no... não é das... não tem as nossas convicções e tal e tal. Ora, já que estamos a falar na Europa, em França o cenário é cada vez pior, nesse sentido, mais alarmante, porque, e voltando a Londres, só em Londres há 40 mesquitas e vão construir mais 17 Mas o e querem problema não está exigência. nas mesquitas. Não, O é problema um está sinal da na quantidade de pessoas. ramificação que eles têm da violência, fingindo que é religião. Mas não é religião, é um bando de assassinos. Pretexto de Deus, a violência em nome de Deus é o pretexto que eles usam, que no fundo não é nada em nome de Deus. É para. Olha, lá voltamos nós, como falámos aqui há tempos, das cruzadas. Também as cruzadas, também eu íamos em nome de Deus matar por aí fora tudo que não era católico. Ora, se concordarmos em não concordar com estas situações agora, com os islamitas ou lá que eles são, também não podíamos concordar com os cruzados. Quando eu entro. Fanatismo, quando entra fanatismo e aproveitamento, como o nazi para dar cabo dos hebreus, Mas há uma grande, há duas grandes diferenças. É que até há uns anos, e isto é consequência da globalização, até há uns anos era do género: ah, eles fazem lá as coisas entre eles, nós só ouvimos as notícias, é lá entre eles. Agora já não é entre eles. Eles estão cada claro. vez mais na Europa, as milhares, milhares, Então, milhões. quantos chineses é que nós já temos aqui na Europa? Eu não estou a Não falar a fazer isso. estamos a falar de chineses. Mas eu falo em relação à globalização. Hoje, não se pode dizer raça predominante nem nada. Eles estão espalhados por toda a parte. E como você disse, muitos Eles deles, não, nós portugueses também estamos espalhados por aí fora. obviamente também há muçulmanos pacíficos, trabalhadores. O problema é que há muitos e cada vez mais a espalharem-se fanáticos. E nós sabemos, temos noção de que para a maioria dos muçulmanos a religião é o topo e depois servem-se de, usam esse pretexto para o que nós sabemos também. Isto voltando à história de Londres, de país, até na Alemanha, já ainda há pouco tempo houve protestos na rua precisamente contra isso. É que o primeiro grande problema que eu já estava a dizer é a globalização, o espalhar, já não é, já não podemos usar aquela história de eles fazem isso nos países deles Não, e não, tem isso já longe, não tem longe. existe. A Não, não, não. segunda coisa é que. Desculpa, outro. Com agravante que há muitos dos cá europeus também estão, A converter. como aquilo é, eles não se estão a converter, como aquilo é para matar, eles também se juntam para lá porque já está no íntimo deles. É um posto de fuga. Para aliviar a cabeça e os tiros. O segundo problema é que, e tal como falamos aqui na questão do racismo há não sei quanto tempo, não se pode dizer nada. Em Londres, um líder do, já não me lembro do nome do movimento, apresentava números, factos, do género: violações, percentagens de violações em Londres, foram não sei quanto, muitos percentagens, será 70%, foram muçulmanos que fizeram. Roubos, assassinos, podia continuar. Muçulmanos, são factos. Racista. No dia a É, seguir, racista. olha, Racista. Estou a inventar uma coisa. Agora repara, aquele caso dos pretos lá na América, que o Sim, polícia matou. isso é. Então não veio, Já nem falta. não veio um ou dois e mataram o polícia. É algo. Bom. E isso não é racismo? Esse líder, depois, lá está, os fanáticos lá em todo lado, e os que começaram a seguir esse tal movimento, eu gostava de me lembrar do nome, se calhar no fim do programa me lembrar. Começaram a seguir o movimento e começaram também a partir para a violência. Claro. Viam muçulmanos na rua, pomba! E obviamente um líder, quando se apercebeu disso, olha, isto já não é, o que está a acontecer já não sou eu, quando entrei, quando criei este movimento não era para Não era isto. para Não ser, era um foi sempre. partido, era um. Não era para haver violência, não era, era para fazer despertar as pessoas. Saiu. Passado para aí um ano, perdão, uma cadeia de televisão, já não sei qual foi, britânica, fez uma viagem com ele de táxis e há uma altura em que param, deve ter sido nos semáforos, e há dois muçulmanos que estão perto do carro, do táxi, e vem quem é o homem lá dentro. É logo pão, pão, pão a bater no vidro. Depois a obrigar a abrir a porta e ele de cá fora, um deles, ia filmar e tudo. Um deles foi logo, pum, um soco na cara do homem, do tal ex-líder do movimento. Depois foram-se embora quando o carro arrancou e diz o líder para o jornalista, o ex-líder para o jornalista: achas que são estes gajos aqui que se foram embora que vão educar os filhos deles da maneira como eu educo os meus e como você educa os seus e como o senhor taxista educa os dele? Acha que estes gajos, os sucessores, os descendentes desta gente, vão trazer a paz e a harmonia onde são estes gajos? Racista. Foi logo. No dia a seguir, mais um rodo de comentários. Uma pessoa não pode ser factual nem apresentar números, factos, até a ser gravado. Racista. E eu acho que este. É porque se. A violência há em todas as raças, em todo o mundo, em todos os países. Mas corta-se. Ou tenta-se cortar, hoje cada vez mais difícil, são cada vez mais, mas corta-se. Hoje não se pode tocar nos muçulmanos que fazem isso, porque é racismo. E então é uma política anti-globalização e anti-imigratória, não pode ser. Falando fora do contexto do racismo, nós vemos que hoje o mundo está cheio de violência. Se tu vires ou ouvires o noticiário cá na nossa televisão, o que é que tu vês? Lá na aldeia tal, o planinho deu dois tiros de coisa. Na aldeia Matou a tal, mulher e depois matou a mulher. matou-se. É. Olha Bem, também aquela quando se mulher. mata não é muito mal. Enfim, o mundo está impregnado de violência. Mas sabes que Já antes não há. também havia, agora que é mais fácil Não, noticiar isso. é mais fácil. Mas talvez houvesse tanto, mas não acredito. Avancemos. Já foi a pergunta mais comentada. Número 10, esta eu gostei, porque nós, no termos de desporto, perguntamos quem é que vai ser campeão mundial no Brasil? E eu acertei. Ha, ha, ha. O Carlos disse Brasil, você disse Espanha, e eu disse Alemanha. E foi a Alemanha que ganhou. Onde é que está o meu prémio? Eu não disse Alemanha Disse para te Espanha. deixar Claro, ganhar, claro, claro. porque Pois sabia sabia que a que. Merkel Ah, foi a Merkel que jogou. Ela marcou um golo na final. Eu vi ela da bancada, toma-me tu não viste cabeçada. lá. Vi, vi na bancada. Quem está na bancada também joga, pois é, esqueci-me. Nada, segue. Ganhei, não ganhei? O dinheiro. Onde é que está o envelope? Vais ao banco, vais ter com o coelho. É ao novo banco. Ora bom, noutros contextos apresentamos aqui outras perguntas, isto mais de comunicação. Ah, afinal, disse asneira ao bocado. Bom, não interessa. Televisão. As pessoas veem menos ou mais, vão passar a ver menos ou mais os quatro canais, RTP1, RTP2, Ciclo TV. O que é que acontece consigo? Comigo, AXN, História, História Discovery e Odisseia. e Rai, não? Eu já não tenho Rai. A Rai é um italiano que eu não percebo aquilo. Ai, não percebo o italiano da Rai, você não percebe, os outros percebem. Não, ao fim, sabes que eu percebo italiano. Eu Então porque é que não antigamente. percebe o da Rai? Porque aquilo é lá da Calábria ou é lá não sei de Oh, onde, que eu vai. não. É a Itália. A Rai até deve ser em Roma, sabe? Repare. Eu conversei em tempos com planinhos que tinham estado na Itália. Aqui nós ainda falámos com um alentejano, fala diferente do minhoto, isto aqui. Lá, um planinho do norte não consegue falar com o sul. São as coisas. E aquele deve ser o dialeto lá do Sul, ou de Abaquatro, Eu que até eu não percebo. percebo uma palavra ou outra, e tu sabes que percebo italiano, cara. Eu não sei, não decorei as audiências, não sei se as pessoas estão a ver. Porque por acaso tem a noção de que as pessoas estão-se a concentrar mais e deixar o cabo, sobretudo a partir de uns 40, talvez, anos. Os mais jovens é cada vez mais computadores e. Six ITVs. Ah, isso é, está bem. Six Novelas. ITVs. E lá um ao outro, lá vai. Os mais novos, é mais canais de séries, como Ah, estava a pois. dizer, filmes e computadores. Eu, do Agora. meu lado, eu nem posso ver mais ou menos porque É não é muito a desobrigado. televisão que vejo. Portanto, não entro muito. Mas lá está, dentro dos quatro, RTP2 continua a ser o meu predileto. Se bem que, ao longo deste ano, sobretudo ao longo dos últimos meses, mudou um bocado e repetição de programas já passaram na RTP1 e tal, mas Olha, é crise. consequência dessa coisa, tu sabes que eu estou a detestar a Antena 1. Desapareceram programas. Desapareceram. Se calhar mudaram de horário, você não sabe. Ah, filho, ainda ontem, foi sábado, e eu para abrir aquelas florinhas, aparece só música. Agora só aparece música. E é só música. Que é isso? Que fone? Hã? Que fulaninhas? Ouvir as fulaninhas? Que fulaninhas? Aquelas que falavam sobre. Agora, a Naranha e a outra. Será a volta dos livros e não sei o quê. Não. Então. Aquele programa ao sábado de manhã. Ela era com outra fulaninha, eram duas fulaninhas. Que Lá. o Isso. dos tempos, Sim, o sim, sim. É isso. cada ano é um programa. Oh, este fim de semana não deu nada porque é férias. Ah, bom. À tarde e à Então, noite também não deu os não, programas. mas agora. Agora. Já não A vida dos sinto. sons. É isso. Já não sinto Ah, aqueles você ficou sem programas. o rumo ao sul, pronto. Está sempre a mandar vir com qualquer coisa que aparece. Olha, por Outro. exemplo, agora perdi-me porque não sei que dias é que eles dão, os dois Antónios. Paixões cruzadas. Continua a ser ao sábado à meia-noite. É à meia-noite. Seja para sábado, acho eu. Ou Então, sábado para mim. Agora estou confuso. é por eu já estar Um, a dois, três, quatro, dormir. seis, oito. Pergunta número 11. Até onde vai chegar Cristina Ferreira? Eu não quero saber onde é que ela vai chegar. Sei que no outro dia disse uma coisa na televisão que raramente se diz e ela e devia ser mais publicitada. Os erros que as pessoas dão na língua portuguesa. E ela deu vários exemplos do género. Cansaste-te, cansa, em vez de dizer Cansas-te. cansas-te, escrevem tudo junto. E depois dizer vieste, vias, hífen-te. Deu esses exemplos. Agora, até onde é que vai chegar? Na casa que ela vai chegar? Ao céu? À nossa casa? Ao meu colo? Eu vou dizer. A Cristina Ferreira. Uma rapariga que apareceu, como ela apareceu. Tu repara, tu vês agora o Goixa, não vês? Não vejo, mas sei que anda por aí. Se tu visses há 20 anos, quando ele apareceu na televisão, ali ninguém, e ela conseguiu-lhe dar a volta. Eu, sinceramente, acho, até às vezes pegava com a minha, pegava, brincava com a minha mulher, porque assim, aquelas coisas, mas eu admiro aquela cabeça. A Flaninha põe um programa de voltas para o ar. Ela tem uma vivacidade. Pode dar os seus erros, pode fazer as suas asneiras, mas ela dá vida. Grita muito. Ah, grita Mas está muito. numa feira. Grita. Ah, sim, ela é da Feira da Ah, Malveira. está bem, está bem. Mas. E ela já é diretora de programas Já há e um essa tempo. coisa. Sim, já há um tempo. Às vezes o. Mas, Eu dou-lhe o exemplo. Nuno, desculpa lá. O que é que o povinho português Gosta. gostava? Está bem. É da parolice. É disto. Quais são os programas que têm sucesso? É as barracas. Por isso é que a RTP2 ninguém vê. Não há Ora, festas, eu lembrei-me não disto há feiras. porque tu disseste que gostavas de ver a RTP2. RTP2. Eu também gosto. Mas quem é que vê? Não há gritinhos, não há feiras da ladra, não há isto nem Não há números aquilo. de telefone para ligar para ganhar não sei quanto em ouro ou em cartão. Mas o problema destes programas, na minha modesta opinião, perspectiva barra análise, eu dou-lhe o um exemplo recentes que vi duas emissões não completas, mas fui vendo excertos do Porto Canal. De manhã também tem Grandes Manhãs com o Ricardo Couto e outra jovem que eu não sei o nome. Também não O consigo ver. problema desse programa é ela. Porque tem lá coisas que uma pessoa vê e aprende de gastronomia, de história, de música. Tem lá coisas interessantes. E Úteis. agora, na altura do Natal, reforçaram isso. Mas nós vemos ali aquele. E ele é que tem que levar com ela, digo eu. Não sei como é que ela apareceu ali. O Ricardo Couto, depois chega uma altura, estão ali em conversas privadas entre ele, em piadinhas. E ai, tu é que vais comer à minha avó? Não, tu é que vais à minha casa. Aqui. Porque ela chega a uma certa altura, ela não Não tem sei estofo porquê, para aquilo. não. E muitas vezes o problema é mesmo pelas apresentadoras, na minha opinião. Querem as bonitas e malhadas. Nem isso. A TV24 ultrapassa a SIC Notícias. Eu acho que não chegou a ultrapassar. Foi subindo, mas a SIC Notícias continua a ser o canal mais visto por Olha, cabo. Vê algum destes? Nada, nada, nada. eu não posso dar opinião. Não vê Não os vê. canais de notícias Não. portugueses por cabo. Aliás, Aqui. nem as quatro eu vejo, quanto mais essas. Eu notícias. Notícias dei muitas e vi como era. Pergunta 14, isto diz mais respeito, tem a ver com os Jogos Olímpicos. Perguntávamos em janeiro, no dia 5, se Sochi, em fevereiro, os Jogos Olímpicos de Inverno, se iam ter problemas de segurança. Eu lembro que o Carlos disse logo, claro que vai, que aquilo, a Rússia é o fim do mundo e aquilo é Já uma. foi ou ainda vai ser? Assim, que mundo é que vive, Joaquim Não Pereira? vivo. Já foi em fevereiro os Jogos Olímpicos, já E do faz ano muito tempo. passado? Deste ano, 2014. Em fevereiro. Ah, já estarei Os catorze. Jogos Pois Olímpicos é. de Inverno. E não houve problemas de segurança, não houve qualquer conflito, tudo tranquilo. E a Rússia, os Estados Unidos e a Noruega, como é costume, mandarem nas medalhas. E a Alemanha até ao fim estava perto do número, estava na liderança das medalhas. E afinal, perguntávamos aqui se António José Seguro, na pergunta 15, ia ficar como líder do PS. Já falámos? Ficou! Já. O que Ficou! será feito o homem agora? Sei Está lá. lá nas suas Foi para as quintinhas. quintas. Foi tratar Jogado da vinha. ou de mim. O homem saiu um tó, entrou outro tó. Oh, tó, é tu, tu, é tó, tu. A última pergunta: o que vai acontecer em Portugal e Angola? Bom, na altura nós falávamos sobre a certa tensão que havia entre os governos dos países, porque temos um certo ministro que mandava umas coisinhas. Rui Machete. Que nos negócios estrangeiros, se calhar, cuida muito bem de papéis e de pessoas e de números, mas quando fala, às vezes diz assim umas coisas ao lado. Mais recentemente, o que nós temos ouvido falar de Angola é por causa do BES. O tal sobrinho, o Álvaro Sobrinho, o Ricardo Sobrinho, acho que é E Álvaro o Sobrinho, PT também, que e o agora já não PT. Ah, compra. claro, claro, claro. Que já não compra. E o angolano que São queria comprar o os PT. dinheiros. O Eu não dinheiro, sei. dinheiro. Eu não sei. Como é que eles têm tanto dinheiro? E nós estávamos a mandar para lá dinheiro, dinheiro, dinheiro. Para quê? Para onde? Agora, o Para contexto. onde é que estávamos a mandar o nosso dinheiro? É para o petróleo. Oh, tiremos do assunto, que eu já estou a ficar doente. Daqui a pouco. Agora o contexto Angola é mais BES e PT, BES e Álvaro Sobrinho, Sobrinho o Álvaro. E foi assim que as coisas aconteceram. Voltámos só para o ano porque estamos cansados e não queremos fazer mais este Vamos ano. fazer uma semana de férias. Ainda não é certo que no dia 4 vai haver emissão e porque é o dia de aniversário da Rádio Antena Web, 5 anos já de existência da rádio. E deverá haver assim umas alterações, mas uma certeza, voltamos só para o ano. Ai, para o ano, Para o ano. certeza Este absoluta. ano não nos apetece mais. Espera aí. Eu não sei se vou passar o ano novo à terra. À terra? À Aí terra! ao cemitério. Debaixo da terra. Olha, ontem apanhei 3 funerais. É verdade. Já não passaram Pronto, muito boa tarde. E o ano. entrem. Não se pode dizer com o pé direito, porque dizem que logo somos das direitas. Entrei com o pé esquerdo, mas Assim é, com você é da muita esquerda. sorte. Entre com os dois pés. Ou isso, aos saltinhos. Ou indeciso, ou nem assim, mais ou menos. Não, aos saltinhos entram com os dois pés. E bebam muita água. Água, água, água. Mas ela agora está poluída também. Diz nada de jeito, senhor.